entre as 10 da manhã e o meio-dia na Boa Nova. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Outras conversas. Vejo muito bom dia, passam 7 minutos das 11 da manhã, sexta-feira 4 de outubro, e já na presença do Sr. Presidente do município de Oliveira do Hospital, o professor José Carlos Alexandrino. Sr. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Boa Nova. Olá, bom dia a todo o auditório da Boa Nova. Seja então bem-vindo, e também falem saber que se encontra melhor. Toda a gente, pelo menos a grande parte, sabe que passou por uma intervenção cirúrgica, já o vejo bem melhor de saúde, é isso que importa, não é? E também é de saúde que também vamos falar, dizer que o convidei para estar presente nesta manhã aqui na Rádio Boa Nova a propósito do Dia do Município, que se comemora no próximo dia 7 de outubro, mas sabemos que vai contar com a presença da Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, com quem também tem reunido com alguma frequência, disse-o na última reunião da Assembleia Municipal. Que significado é que tem a vinda da governante a Oliveira do Hospital? Bem, eu, como disse, convidei a Sra. Ministra da Saúde até por um conjunto de reuniões que tenho tido a oportunidade com ela na discussão e na reivindicação justa dos oliveirenses em relação à saúde em Oliveira do Hospital. Como todos nós sabemos, há alguns problemas. A saúde em Oliveira do Hospital está doente, não vale a pena também tirarmos isso. Percebemos que o modelo que hoje temos instituído em Oliveira do Hospital não nos serve, e claramente que ele não nos serve, e não nos serve por uma razão, porque neste momento há uma grande lacuna, que é, falta-nos um serviço de atendimento, não sei se é um serviço de urgências, mas falta-nos um serviço de atendimento das 8 às 20 horas, porque depois está assegurado pela Fundação Aurelio Amaro Diniz. E aquilo que eu tenho vindo a reivindicar à Sra. Ministra, que neste caso não sabemos se ela vai continuar como Ministra, de qualquer maneira está hoje muito mais sensibilizada do que algumas reuniões que decorreram no Ministério da Saúde, e onde eu encontrei muitas vezes, também com a Sra. Secretária de Estado, e também depois com a Sra. Ministra. Ela teve a oportunidade agora durante a campanha eleitoral, passou por Oliveira do Hospital, teve a oportunidade de ir a uma fábrica têxtil, e eu fui perguntando às funcionárias dessa empresa, fui-lhe perguntando qual era o diagnóstico delas em relação à saúde, qual era a sensação. E todas elas, de uma forma unânime, muitas delas eu não as conhecia, por isso estou absolutamente à vontade, não havia nada absolutamente montado, disseram-lhe sempre que a saúde em Oliveira do Hospital não estava bem. Isso para mim foi... Isso é unânime, não é? Isso foi um conforto. E por isso, eu, como presidente do município, o meu grande compromisso é a defesa legítima dos interesses dos oliveirenses. Já o fiz no passado, continuarei a fazê-lo, e enquanto nós não resolvermos este problema, não me calarei. Não me tenho calado com a senhora Presidente da Administração Regional de Saúde, a doutora Rosa Reis Marques, que tenho notado muita falta de sensibilidade para resolver este problema. Agora, a senhora Ministra da Saúde, eu para mim gostaria que a senhora Ministra, a doutora Marta Temido, continuasse como Ministra da Saúde por uma razão, porque ela neste momento tem a sensibilidade. Eu também percebo que não é agora, antes das eleições, que se resolvem estes problemas, porque senão iria a cheirar a campanha política e a eleições. Por isso também vamos ser claros, alguns que falam hoje, mas é verdade, é que o meu compromisso com o povo oliveirense, e sobretudo com aqueles que não têm dinheiro para ir à saúde privada, é esse que tenho que ser a voz e o rosto dessas pessoas. Mas o objetivo é que um verdadeiro serviço de urgências funcione no hospital da Fundação Aurelio Amaro Diniz? Eu já disse à Sra. Ministra que a mim não é importante onde ele funciona. Este modelo das 20 às 8 da manhã, na minha opinião, e também não o deixo de dizer aqui, é melhor neste momento, temos melhor serviço de atendimento do que tínhamos no centro de saúde. Mas também ainda não estará bem, porque caso haja necessidade de alguém ser encaminhado para os hospitais da Universidade de Coimbra ou outro, terá que o fazer pelos próprios meios, porque não há encaminhamento através de ambulância. Não, há muitas pessoas que têm sido encaminhadas a partir da Fundação Aurelio Amaro Diniz com ambulâncias, e até chamando o INEM, em alguns casos, noutros casos de menos gravidade, admito, porque também no contrato com a Fundação Aurelio Amaro Diniz há uma coisa que não foi combinada, porque eu fiz parte das negociações, e questão: a Fundação Aurelio Amaro Diniz é que está a pagar as ambulâncias que manda para Coimbra, que é uma coisa contrassenso. Está a assumir essa despesa, e por isso nós, e não foi isso que foi combinado com o seu ministro Adalberto Campos, e por isso nós temos que ter a saúde saúde é prioritária neste momento e é o grande designo também como presidente do município de Oliveira do Hospital. E o meu compromisso com as pessoas e com os oliveirenses é que não deixarei cair enquanto não tiver este problema resolvido. Isso todos. Eu digo-lhe que já fiz, por causa da área da saúde, fiz mais de 10 reuniões, umas em Lisboa, outras em Coimbra, mas mais de 10 reuniões com pessoas que têm responsabilidades e senti sempre muita dificuldade de perceberem as nossas exigências em termos desse serviço de urgências. De qualquer maneira, o que eu notei da doutora Marta Temido é que desde esta visita ao Oliveira do Hospital ela ficou muito mais sensibilizada. E penso que ela, até quero deixar também aqui esta nota, teve alguma coragem, porque eu desafiei a vir presidir à cerimónia do feriado municipal de Oliveira do Hospital, que se realiza no próximo dia 7, segunda-feira, e ela aceitou. E eu gosto de pessoas com coragem. E por isso também, como eu disse, há coisas que eu com certeza no meu discurso não irei, porque não convido uma pessoa para a minha casa para a maltratar, para a minha casa, no meu concelho, para o meu município, mas claramente abordarei o assunto da... o assunto e a sensibilidade. E noto que ela hoje está muito mais sensível para nós encontrarmos aqui o modelo Oliveira do Hospital. Porque é preciso também dizer uma coisa, e é bem que fixem os oliveirenses, não fui eu que acabei com o serviço de atendimento permanente. Eu sempre defendi o serviço de atendimento permanente. Quem acabou com o serviço permanente tem nome. Foram alguns médicos que se negaram a fazer os trabalhos, os serviços a fazer essas noites e que não eram obrigados. E eu não sou diretor do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital para saber se as consultas de intersubstituição funcionam bem ou funcionam mal. Eu não tenho competências na área da saúde. A minha única competência é reivindicar porque aquilo que é legítimo para os oliveirenses em termos de saúde. E nós deveremos, não poderemos ser tratados como população de segunda, porque nós somos todos de primeira. Portanto, e somos portugueses como os outros. E está na Constituição. E por isso eu tenho sido uma voz inconformada, nós poderíamos estar. Hoje, em termos de médicos de família, temos alguns problemas para resolver. Em Seixo e Lagares da Beira também estão a ir dois médicos de duas manhãs por semana e também está prometido pela Administração Regional de Saúde a colocação de um médico a partir do dia 6 de outubro e eu quero tranquilizar a população de Seixo da Beira que nós temos a trabalhar neste momento para que haja um médico permanente em Seixo da Beira todos os dias e como em Lagares da Beira. Nós temos a fazer esse trabalho, não deixamos cair ou escondemos-nos dos problemas, também é preciso dizê-lo, mas como eu disse, também não podemos assumir as responsabilidades que não nos pertencem. De qualquer maneira, acompanhamos sempre os processos e temos a acompanhar esta substituição, porque eu queria dizer que hoje, em termos de médicos, com médicos de família, estamos muito melhor que aquilo que estávamos. Portanto, o problema é mesmo o serviço de urgências. O modelo, na minha opinião, nós nas consultas de intersubstituição, isto é, não há umas consultas para nós, estamos à espera duas ou três horas numa urgência. Não há urgência durante o dia. Para sermos atendidos. E este é que é o problema. Há uma deficiência nessa área também, portanto só na Fundação Área Lemar Diniz é que podemos ter esses serviços de urgência, se é que se pode também chamar assim, ainda que com essas deficiências. É isso que também quer dizer. E deixe-me dar aqui uma nota. É contra a informação que às vezes alguns que perderam determinados direitos, ou porque faziam horas extraordinárias, contra a Câmara Municipal em relação à área da saúde responsabilizando-nos, eu a esses digo-lhe que não é verdade e que eles deviam responsabilizar foi quem desistiu de fazer, que não foi o Presidente da Câmara. Porque pelo Presidente da Câmara Municipal tínhamos lá o serviço de atendimento permanente. Mas sabe que havia um conjunto de funcionários que faziam horas extraordinárias e eu não tive absolutamente... E não havia, da minha parte não havia problemas, que perderam essas horas extraordinárias que faziam no serviço de atendimento, mas eu acho que não pode ser o Presidente da Câmara, porque não foi ele que deixou fechar o serviço de atendimento permanente, porque não sou eu que tenho responsabilidades no ACES, nem responsabilidade da Administração Regional de Saúde, nem do Centro de Saúde. Não sou eu não sou diretor do Centro de Saúde, quero dizer a essas pessoas que não sou. E por isso que é bom que também a verdade seja a resposta. Quem fechou o serviço de atendimento permanente não foi o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, porque lutou sempre contra esse fecho. Muito bem, ficam aqui então estes esclarecimentos. Esta é então, se calhar, a forma de mostrar ao povo de Oliveira do Hospital, trazendo a Ministra Oliveira do Hospital, este dia do município, que de facto está em busca de soluções para a área da saúde. Sr. Presidente, estamos então a poucos dias de comemorar o dia do município. Com que sentimento é que parte para esta comemoração, quando está passado metade do seu terceiro e último mandato? Recordamos que foi reeleito com mais um resultado esmagador no dia 1 de outubro de 2017. Olha, o meu problema neste momento é uma luta contra o tempo. porque os dias passam demasiado depressa e nós ainda temos muitas coisas para fazer por Oliveira do Hospital nestes 2 anos. Não conseguiremos fazer tudo daquilo que os oliveirenses precisam, mas... E por isso, neste momento, há sempre uma corrida contra o tempo, porque cada dia é um dia a menos. Deixe-me dar aqui 2 notas. Eu acho que nós ainda estamos a construir o futuro do Oliveira do Hospital. Temos obras relevantes que darão muito, darão qualidade ao nosso concelho, umas nas freguesias, mas outras na própria cidade do Oliveira do Hospital. E ontem, na reunião de Câmara, lançou-se uma coisa histórica em termos de política, que é um novo campus educativo que vai custar mais ou menos 5 milhões de euros. Nós neste momento decorrem obras, através do pacto, do PEDU, decorrem obras de 6 milhões de euros neste momento. Decorrem obras sem ser. E aquelas que nós vamos lançar, ainda nestes próximos 2 anos, e por isso é preciso um trabalho enorme, e é natural que eu nem as inaugure todas já, e que não esteja, mas também não é importante, lançá-las aí. É importante que essas obras serão estruturantes para Oliveira. O campus educativo poderá vir a resolver... Não pode ser já no meu tempo, mas acredito, porque temos que ter o primeiro campus educativo, destes 5 milhões, onde não deixaremos de ter, na cidade de Oliveira do Hospital, deixaremos de ter alunos do pré-escolar em diversos, em 3 ou 4 sítios, deixaremos de ter, faremos uma reorganização na zona urbana de Oliveira do Hospital, teremos um refeitório que não houve, porque não houve essa visão do passado, quando no primeiro, no CREN, ainda havia verbas para centros escolares novos. E houve concelhos que aproveitaram esta oportunidade. A opção política daquele tempo em Oliveira do Hospital foi requalificar por 600 mil euros. Mortágua, daria aqui o exemplo. Mortágua fez um centro escolar de 5 milhões de euros. E Oliveira do Hospital fez uma candidatura de 600 mil euros para recuperar aquelas escolas de primeiro ciclo. E por isso há aqui uma diferença de visão do passado em relação ao meu passado, ao futuro e ao presente. E por isso... Eu meti, e aqui estive no pacto, consegui meter 300 mil euros para a requalificação de escolas, que agora na reprogramação do quadro, permite-me ir por ter aquela aberta, tenho prioridade para ir buscar financiamento. Ainda não sei, o financiamento que eu desejaria é 85, ao máximo, não tenho a certeza que o conseguirei, mas conseguirei algum. Já disse que por isso, nem que seja só 60% irá avançar nós com a avançaremos. Realização desta obra. Há também, e você repara, adquirimos um terreno, vamos requalificar também as vias e todo o trânsito em relação, aliás, ao agrupamento de escolas, também, e haverá uma via que subirá entre a Fundação e a Zona Industrial, numa ligação, e depois descida à rotunda para Lagos, para o continente, aquela rotunda. Por isso ainda temos aí toda a zona histórica também, que é um projeto de 4 milhões de euros, está a decorrer neste momento uma reunião na Câmara Municipal, que eu me ausentei para estar aqui presente convosco no estúdio, e por isso temos... A ampliação da zona industrial, do lado direito, na próxima reunião de Câmara será lançada a adjudicação da zona industrial. Já comprámos os terrenos todos, fizemos um acordo nos terrenos da Quinta do Margarido, onde se vai construir o campus educativo, e por isso será uma nova realidade, o ensino ficará, toda a educação ficará ali naquele espaço, e por isso é que lhe chamamos campus educativo. Por isso, como disse, temos aqui ainda projetos, é verdade que fomos obrigados a desfocar derivado aos problemas que os incêndios nos colocaram, o incêndio de 15 de outubro nos colocou, fomos obrigados a fazer uma coisa. Deixámos alguns projetos que eram estruturantes para Oliveira, para estarmos nos processos que era de ajuda às nossas populações. É verdade que este mandato fica marcado exatamente por esta resposta que teve que ser dada após o grande incêndio. Sem dúvida nenhuma, ainda estamos agora a resolver os problemas das segundas habitações, estamos a distribuir da conta solidária, houve candidaturas, fizemos tudo com a maior transparência e com a maior honestidade. São, tanto nas segundas habitações, que temos à volta de 1 milhão de euros de pessoas candidatadas e que nós vamos apoiar, penso que à volta de 30 e tal habitações que são, há outros que não são elegíveis, há outras habitações que não são elegíveis, e por isso esse trabalho também teve que ser feito, e demorou tempo. Nós poderíamos dizer, até mas poderiam já ter distribuído o dinheiro. Não, mas é que nós fizemos tudo de maneira diferente. Nunca faltou dinheiro para resolver os problemas de aflição das pessoas, por uma razão. Porque foi do orçamento, o orçamento municipal suportou isso. E quisemos que toda a gente fosse o processo transparente. Nas segundas habitações, o júri que aprecia são pessoas, são técnicos. Não tem nenhum do poder político. Isto é, não tem nenhuma pessoa de decisão política ou que tenha sido eleito. A conta solidária Nós temos candidaturas, temos uma conta solidária com 74 mil euros e a conta solidária tem candidaturas até 150 mil euros. Eu admito que a Câmara Municipal do Orçamento Municipal vá até 100 mil euros, que a Câmara Municipal coloque mais 26 mil euros do seu Orçamento Municipal para resolvermos mais dos dois terços dessas candidaturas. Mas quem as apreciou, é preciso também dizer, e não é para fugir às responsabilidades, é para quem as apreciou também foi outro júri completamente independente que foi nomeado em reunião de Câmara, só técnicos. E por isso estamos aqui à vontade, porque esta tem que haver critérios. A Câmara Municipal não é para os amigos do professor Zé Carlos Alexandrino, a Câmara Municipal é para todos. E temos critérios, porque foram publicados em Diário da República, tanto na conta solidária como nas segundas habitações, e por isso são critérios que são claros e transparentes para toda a gente. É isso que nós queremos, e quando às vezes somos acusados de pouca transparência, eu diria que... absolutamente. É uma tentativa, porque as pessoas também têm que perceber que hoje às vezes há uma intoxicação daquilo que não é verdade. E até agora, também eu quero deixar aqui, o Ministério Público sobre as primeiras habitações tem vindo a arquivar sistematicamente processos que foram denunciados, e nós sabemos porquê que foram denunciados, até porque foram públicos. Eu não quero pôr, porque não lhe quero dar essa importância a gente que Sim. não a tem. Uhum. Mas neste momento, e já agora, e porque estamos praticamente a assinalar 2 anos após a grande tragédia, a maioria das situações estarão resolvidas. Sem dúvida nenhuma. Balanço. Hoje, até nas próprias empresas, as coisas correram muito bem. Há fatores nos incêndios, eu acho que há uma área que não foi bem tratada e que eu sempre fui a voz discordante e sempre a assumi em nome daqueles que foram mais prejudicados, que teve a ver sobretudo na agricultura. A área da agricultura e as pessoas que estavam coletadas como agricultores não foram todos, porque houve também quem se aproveitasse dos subsídios de 5 mil euros. Houve algumas casas que meteram candidaturas, o pai, o filho e a mãe, e também é preciso dizê-lo. E não meteram o cão porque não tinha número de contribuinte, senão também o tinham metido. E isso não é sério da nossa parte. Mas houve outras pessoas que tiveram grandes prejuízos e que não tiveram compensado, não foram compensados. E aqui em Oliveira do Hospital temos vários casos de pessoas empresárias que tinham, e até com uma grande diferença, por causa dos 85% ser só até 50 mil euros. Não houve da parte do governo em relação àquilo que aconteceu com os outros empresários, e são empresários, os empresários agrícolas também são. E tive a oportunidade também de ser sempre a voz reivindicativa e a voz discordante. E se houve até 85% até 50 mil euros, foi numa reunião com o seu Ministro da Agricultura em Oliveira do Hospital com os CIMs da região centro. E por isso eu tive sempre um papel muito reivindicativo, como em relação aos 85% nas empresas que iam só até 230 mil euros e depois ficaram sem teto, naquela equidade com os incêndios do Pedrógão que tinham acontecido. Por isso tive sempre do lado daqueles que são mais, daqueles que eu achava que tinham razão. Fizemos essa luta e estivemos muito focados nestes problemas que nos tiram muito tempo para aquilo que são projetos estruturantes. E por isso também chegou a hora... dizer que estão numa corrida contra o tempo, então, para realizarem todos os projetos que estão em execução. Então, no montante, disse, de 6 milhões de euros... A decorrer agora, também o campus educativo que espera inaugurar em setembro de 2021... Não. Pensemos, nessa altura já estamos em período eleitoral e temos que o inaugurar ligeiramente antes. A adjudicação deste campus vai ser 1 ano e meio. Nós pensemos-lo tipo pronto em junho para o inaugurar em julho, porque depois haverá eleições em outubro, e senão depois vão dizer que fiz o que é impossível porque era uma obra também eleitoralista. Não é uma obra eleitoralista, é os timings, já expliquei isto na reunião de Câmara, é os timings é que nos vão dar que a obra, acreditemos que assinemos o contrato de adjudicação, agora os concursos e Tribunal de Contas demoram um tempo, que a obra poderá-se, o ato de consignação, assinar o dia 1 de janeiro e que terminará a 30 de junho, até porque depois temos equipamentos, preparar o ano letivo. É terminar a 30 de junho e depois inaugurá-lo ali no mês de julho, para que nos choque com o período eleitoral e estou despedida. E quero dizer que esta nunca será uma obra eleitoral, será uma obra que teve um tempo, porque tem a ver com a reprogramação do quadro comunitário e a chegar aos dinheiros do quadro, porque também há aqui uma coisa que eu desafio qualquer um em Oliveira do Hospital. É que se tivesse havido outro presidente que tivesse conseguido nos quadros comunitários tanto dinheiro para Oliveira do Hospital como conseguiu eu e este meu executivo. Sem dúvida nenhuma que tem sido um trabalho de relação, um trabalho de reivindicação e um trabalho muitas vezes muito. Vou-lhe dizer, também estarei na nossa, nem poderia ser de outra maneira, no nosso feriado municipal, mas nesse dia parto para Bruxelas para fazer negociações com a comunidade do quadro 2030. Estarei em negociações para a própria região onde também levarei alguns interesses da Oliveira do Hospital, o que é legítimo. E por isso, eu acho que temos tido muita determinação, não temos feito tudo bem. Você sabe, quem faz muitas coisas não faz tudo bem. Não somos perfeitos, quem está no poder executivo, todos nós temos às vezes fragilidades, de coisas que nós gostaríamos que corressem melhor e que não correm, é da vida, mas isso também é na nossa vida pessoal. E quando nós temos muitas coisas, se tivermos poucas, temos menos dificuldades de errar. Quando temos o número de temos agora neste momento... Sr. Presidente, uma explicação acerca da Casa da Cultura, visto que o feriado municipal, por norma, até deveria estar a acontecer, a sessão solene deveria acontecer na nova Casa da Cultura, um projeto que está muito atrasado. Ainda ontem foi aprovada a progressão do prazo, também com a aplicação de coimas. Pode dar uma palavra sobre esse assunto? Deixe-me dizer, a minha perspectiva era há muito tempo que nós já, era este feriado municipal que era para fazermos lá os festejos, até porque é o dia do Conselho, é o dia da exaltação dos oliveirenses, dos nossos jovens, dos alunos brilhantes, das pessoas que se distinguiram nas suas comunidades, na atribuição das medalhas, e por isso eu lamento a situação que a empresa acaba por passar, e que acaba por ter uma série de dificuldades. Eu acredito que esta é uma obra emblemática também para a empresa, acredito que a empresa não a conseguiu fazer naquele tempo que estava previsto, mas também é uma empresa da Oliveira do Hospital, e como é uma empresa da Oliveira do Hospital, eu gostaria que, como dissemos, há regras que eu tenho que cumprir, a Câmara Municipal não é minha e por isso estou sujeito a um conjunto de regras e terei que as aplicar, para mim seria muito reconfortante que seja esta empresa a acabar a obra, e era isso que eu desejo, esta empresa, porque é de um oliveirense, uma pessoa que também gosta da sua terra, que tem colaborado, mas como eu disse, neste momento a obra decorre lentamente. Acredito que para o próximo ano sejamos capazes de inaugurar e fazer o feriado municipal e inaugurá-lo aí antes, e por isso ainda vamos lançar uma empreitada na obra, na Casa de Cultura César de Oliveira, porque aquilo está dividido em Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e na outra parte há ali uns problemas estruturantes. Também tive uma reunião agora onde estivemos a discutir isso em relação a algumas unidades que não estavam previstas nesta, e estamos a lançar uma que será lançada agora brevemente, paralela a esta que está a decorrer. Mas como eu digo, eu desejo a que a empresa que é da Oliveira do Hospital, que é uma empresa que tem muitos trabalhadores da Oliveira do Hospital, que tudo lhe corra bem na sua recuperação e que nos acabe da Casa da Cultura, porque é importante para a empresa em termos da sua imagem e é bom também para a Câmara Municipal da Oliveira do Hospital. Presidente, e por falar em obras e por falar em inaugurações, na última reunião da Assembleia Municipal disse, com algum lamento até, que terá a certeza de que não será consigo a Presidente que será inaugurado o IC6. Foi com alguma tristeza. Sem dúvida nenhuma, se alguém que reivindicou o IC6 e que nunca deixou cair e nunca se calou em relação àquilo que também é justo para o Conselho de Oliveira do Hospital, fui eu e o meu executivo, sempre nas maiores oportunidades que tivemos. Destaco o seu primeiro-ministro, com os seus ministros das infraestruturas, antigamente o Pedro Marques, agora o Pedro Nuno Santos, tivemos sempre essa postura, nunca o deixámos cair, nunca tive nenhuma cerimónia com o seu primeiro-ministro que não lhe falasse no IC6, e isso também lhe causava algum incómodo, como se percebe, e também chega demasiado tarde, não para que eu queira um IC6 com o meu nome, por esta luta que tenho reivindicado, mas por aquilo que chega tarde ao desenvolvimento da Oliveira do Hospital, para nos ajudar a Oliveira do Hospital e o meu tecido empresarial. Estes empresários não têm as mesmas possibilidades. Você repara, se nós tivéssemos o IC6, nós chegávamos a Coimbra, até em questão de doença, chegávamos muito mais depressa com uma ambulância a Coimbra e poderíamos salvar algumas vidas do que hoje, atravessando a Estrada Nacional número 17. E por isso vivemos por aqui, mas também no desenvolvimento empresarial. Eu tenho experiência que perdi algumas empresas que se poderiam ter instalado em Oliveira do Hospital por causa das suas acessibilidades. E essas não são da responsabilidade do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara reivindica-as. Mas tenho corrido muito e que não se tem conseguido. Algumas empresas fizeram medições e uma delas ficou na Covilhã, que era de capital suíço e inglês. Mas que não tratei isso na opinião pública, mas que temos corrido bastante em relação a isto. E por isso sinto isso como uma grande dor de não se concretizar. Fica com essa mágoa, não é? Com uma grande mágoa. Porque ele está no Plano Nacional de Investimento. É verdade que o processo de adjudicação do projeto custa 1.700.000 euros está a decorrer e sem projeto não há obra, são alguns passos. Mas o projeto já deveria estar concluído. Logicamente, é tudo demasiado tarde, como eu disse. Eu espero até, e não me importo nada que já não seja no meu mandato, mas importa-me que ele esteja pelo menos feito até 2024, porque já dá o novo quadro comunitário, ele está no Plano Nacional de Investimentos e por isso dá-me aqui algum conforto que ele vai se conseguir. Sem dúvida também, sem esta reivindicação, eu acredito que nunca iriam fazer o IC6, nenhum governo pela sua. E, infelizmente, este governo tem essa dívida, esse governo tem essa dívida com o Oliveira do Hospital e com toda esta região. E o que seria ideal, não é este IC6 ir até Folha Dosa, como está previsto nesta primeira fase, mas ligarmos à A25, em Celurico, fazendo com que os nossos empresários tenham, em termos de custos de transportes, sejam muito mais rápidos e que cheguem muito mais rápido ao comércio ibérico, como sabe. A nossa fronteira de Vila Formoso é. E por isso, eu sou sincero, sinto uma tristeza enorme, sobretudo não porque foi no governo do PSD, porque um governo do partido por quem eu fui eleito deveria ter tido outra sensibilidade em relação a este problema do IC6. E isto tem sido uma luta muito dolorosa. E, enquanto houve lutas que nós tivemos e que elas foram bem conseguidas, o caso da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, também dos dossiês mais complexos que eu tive do passado, a escola também não vale a pena dizer, e também não digo isto com humildade, digo isto absolutamente com brio e não fiz mais que a minha obrigação. A escola, se não fosse a luta que fiz eu e o meu executivo, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão já hoje não estava em Oliveira do Hospital. Portanto, são conquistas que também guarda para si, mas é certo também de que é com mágoa que guarda este processo do IC6 sem conseguir inaugurar esta obra. Sr. Presidente, dia do município na próxima segunda-feira, dia de premiar os melhores alunos, também de reconhecer nomes e entidades do concelho. Sem dúvida nenhuma. Há sempre pessoas que se destacam no nosso concelho. O caso dos alunos, são alunos que excelentes, que atingiram médias de 19-20, e que eu me congratulo a termos jovens, o que demonstra também a qualidade do ensino no nosso concelho e do agrupamento de escolas e da Epto Oliva e da própria Escola Superior que nós temos. São um conjunto de alunos, de jovens com muito valor. Os dados sobre o ensino em Oliveira do Hospital também são muito significativos das candidaturas ao ensino superior. Também as vagas da Escola Superior têm vindo a aumentar constantemente o interesse dos alunos, e por isso é para mim é importante, e como presidente é bom sentir esse conforto também nesta qualidade e nestes nossos jovens que acabamos por distingui-los todos. Por outro lado, nas pessoas há um... Eu te digo uma coisa que reafirmo aqui e que gosto de dizer. As medalhas não são para quem é amarelo, cor de rosa ou azul. São para pessoas, não são para pessoas que têm grandes condições sociais ou pessoas que têm menos condição social. Isto é, pessoas que são ricas ou pessoas que são pobres. As medalhas são para quem as merece. E quem as merece é quem se distinguiu no seu meio por ter feito a diferença nesse. E por isso tem que se ter uma perspectiva hoje, com certeza, também do meu executivo e de mim próprio. Eu tenho uma ideia das medalhas absolutamente diferente. Quero dizer que as medalhas foram consensualizadas com os partidos que têm representação na Assembleia Municipal. Foram com o PSD e com o CDS. Todos estes nomes que vão ser distinguidos na próxima segunda-feira foram consensualizados, e houve entre os três partidos, o Partido Socialista, o PSD e o CDS, houve nomes que foram propostos por todos, e aceitámos, porque aceitámos. Aquilo que fizemos foi até deixar um ou dois nomes já para o próximo ano, por causa do número de não ser muito elevado, porque depois tira de mérito às pessoas se for um número bastante elevado. De qualquer maneira, houve duas pessoas que estão consensualizadas entre o PSD e o Partido Socialista e a Câmara Municipal, com o seu presidente, já dois nomes para o próximo ano que nós podemos meter este ano, mas esperemos que essas pessoas continuem vivas, porque uma já é título póstumo e outra está a pessoa viva, que são pessoas já com alguma idade, e por isso está a ver que é um trabalho de conciliação que eu faço e de negociação com as forças. Por isso, Oliveira do Hospital tem um regime democrático, tem origem onde a opinião dos outros conta e onde somos capazes de perceber que também somos capazes de errar e de pedir desculpa, porque isso é o mais importante nas pessoas. Quando nós temos consciência que não fazemos as coisas bem, e todos, ninguém é perfeito, nós temos essa consciência, e isso foi outra forma também de fazer política em Oliveira do Hospital. Muito bem, e já agora só referíamos os nomes dos homenageados. Tenho aqui diante de mim a lista, medalha de mérito municipal ao Sr. Manuel Madeira Mendes. Sim, sem dúvida, uma justíssima, um homem empresário, mas sobretudo um homem também dedicado à causa associativa, faz parte da Federação Nacional de Folclore, é o presidente do Rancho Folclórico de Sampaio e tem uma vida toda dedicada muito ao associativismo, à sua terra, e por isso eu acho que é muito justo. Também Francisco Marques de Oliveira, a título póstumo, antigo comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital, e que fundou uma fábrica de motores elétricos e foi responsável pela eletrificação do concelho. Eu pessoalmente não tenho uma relação, nunca tive uma relação de muita proximidade, mas ele foi o professor de todos os eletricistas que há hoje na maioria de Oliveira do Hospital. Então muita ele gente foi, identifica-se com este nome, com este, não é? Também Albano José Ribeiro de Almeida, conhecido coronel, não é? Ele tem uma vida riquíssima, este homem. Foi também vereador, mas não é só por isso. Foi sobretudo pelos altos cargos que desempenhou, relevantes, desde a Proteção Civil. Foi coronel de infantaria, não é? É um homem que começa como professor primário e depois tem uma carreira fantástica. E é uma ótima pessoa, é todos sabemos todos que sim. Também José, e acabou António, a família dele, e não foi por isso que nós lhe atribuímos a medalha, mas acabaram por ceder a esposa, até porque a casa era da esposa, que é o Casa do Brasileiro do Senhor das Almas, para a cedência para a Santa Casa, que também é um gesto nobre e que eu também gostaria de deixar aqui registado. Também José António Freire Falcão de Brito, a título póstumo, fundador da empresa Azeites do Cobral, que também dedicou a sua vida à agricultura e foi presidente da Junta de Freguesia de Travanca de Lagos e impulsionador e dirigente de várias instituições do concelho. Sem dúvida nenhuma, e foi autarca também de Travanca de Lagos, e um homem muito conservador, esse, e um homem que é uma medalha bastante parecida, porque ele dentro, e não é mal cada pessoa ter as suas convicções e lutar pelas suas convicções, é pô-las ao serviço, e foi o que ele fez, ao serviço do Oliveira do Hospital e ao serviço do povo do Oliveira do Hospital. E por fim, os Armazéns Neves, uma empresa fundada por Francisco Luciano das Neves, que vai já na sua terceira geração, ou seja, os seus netos, e tem já esta empresa 75 anos de atividade no Largo Ribeiro do Amaral. Eu também penso que é justíssimo, é uma homenagem ao fim e ao cabo a todo o comércio local, àquele que tem conseguido sobreviver através dos tempos até aos dias de hoje, mais modernos, e nós percebemos como é que o negócio mudou, os desafios de hoje mudaram, e como sabe, nós agora até temos, Oliveira do Hospital não tem nenhuma lei que impeça alguns, ou a Câmara Municipal possa impedir, que nós temos às vezes uma concorrência, sobretudo das lojas chinesas de grande dimensão em Oliveira do Hospital, porque se fosse por mim eu já não autorizava mais, as que temos cá, e eu gosto de algumas lojas que estão aí, mas quer dizer, a nossa capacidade, e coloca muitas vezes em causa este nosso comércio local, e por isso eu acho que estamos aqui a fazer uma homenagem a todo o comércio local através dos Armazéns Neves. São então nomes que vão fazer eco na próxima sessão da São Solene Comemorativa do Dia do Município. Sr. Presidente, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado à Boa Nova, muito obrigado à Liliana, e para nós é sempre um prazer trabalhar convosco e ajudarem, vocês têm ajudado, e a comunicação social de Oliveira do Hospital tem sido um grande parceiro da Câmara Municipal e da visibilidade que Oliveira do Hospital ganhou, que também foi convosco. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Ficamos então por aqui no que respeita a esta conversa, entrevista com o Presidente da Câmara Municipal a propósito do Dia do Município, que se comemora no próximo dia 7 de outubro, segunda-feira. Entre as 10 da manhã e o meio-dia na Boa Nova, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, outras conversas.